Pois é, pessoal, agora eu quero dar para vocês aqui nessa gravação uma dica, né, para quem está iniciando, de improvisação. Eu sempre peço ao pessoal que eu ministro aula que faça bastante improvisação. Qualquer exercício que você tocar no violão, faça improvisação em cima, improvisações em cima desse exercício. Fica muito mais agradável. Eu vou voltar lá na primeira gravação, onde eu dei o exercício 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, e já expliquei a respeito dele, que com esse mesmo exercício eu posso praticar esse exercício e fazer improvisação em cima dele, tá? Um exemplo aqui de uma improvisaçãozinha básica, né? Entendeu, pessoal? Eu usei o 1, 2, 3, 4, só que eu misturei essas notas, tá? E para fazer essas improvisações, a gente usa notas de passagem, né? Aquelas notinhas que de repente não está contido, exemplo, numa escala de dó maior. Então a gente usa o sustenido, usa o bemol e fica misturando essas notas. E uma maneira também de estudar, sendo que eu posso aplicar qualquer tipo de acorde em cima de um exercício desse. Exemplo, que eu posso pegar um dó maior, né? Em cima desse acorde. Aí, o que acontece? A pessoa pode pensar, bom, mas essas notas não estão combinando com o acorde. Lógico que no início fica assim meio que estranho para o ouvido, para quem está acostumado a fazer improvisação. Mas a gente usa nota de passagem. Todas essas notas, as notas que compõem o acorde de Dó maior, estão aqui, né? Eu posso aqui. O Dó, o Sol. Então, a gente vai passando pelas notas e podemos fazer qualquer acorde, ou pegar uma sequência aqui de Dó, Fá maior, Dó, Sol 7 e Dó. Aí eu posso improvisar em cima, tocar um monte de nota aqui. Agora eu vou fazer tipo uma improvisaçãozinha e jogando um acorde, né? Sol com sétima, isso aqui, pessoal, eu estou dando exemplo, né, de como vocês devem fazer, tá? Quando a pessoa está iniciando, para quem já é profissional na improvisação, já manja disso aí, é outra história, tá? Eu não posso aqui fazer improvisações complicadas, em cima de sequência harmônica, com as escalas pentatônica, pentablues, usando os modos, né, os modos gregos. E isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Eu estou dando ideia aqui de como vocês, cada exercício, improvisar em cima desses exercícios, né? Estudar improvisando, não ficar aquela coisa engessada. Depois que dominou isso, entendeu? Eu estudei o exercício, eu ao mesmo tempo fiz alguma coisa para agradar o ouvido, tá? É essa a ideia. Lógico que essa improvisaçãozinha que eu fiz aqui, uma coisinha bem básica mesmo, bem simplesinha, né? Não foi nada avançado, não. É só para ter uma ideia, ok, pessoal? Então, fica assim essa gravação e a gente vai desenvolver. Logo à frente, a gente vai ter aula aí com improvisações bem avançadas, com acompanhamento, com muita coisa. Vai ter muita coisa legal aqui. Agora é apenas a ideia de como vocês que estão iniciando, né, no caso, devem fazer improvisação. Você pode perguntar: ah, mas isso aí que ele improvisou não tem nada a ver com a acorde. Tudo bem, pode não ter nada a ver, mas é uma ideia, né, para ser desenvolvida. Ok, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês e a gente vai colocar aqui no blog muito material legal aí para vocês estudarem aí no conforto de sua casa ou aonde quiser, diretamente pela internet. Ok? Essa é a nossa intenção e vamos fazer. Grande abraço aí e sucesso a vocês.